Firmão então, de Pirituba, Zona Oeste, vou com os malucão. Se é nitrodito na situação, se for o cão, vou prestar atenção. Toda mão firmão, conclusão, nem satisfação. Tive vários problemão, quem é que não é sofredor? Guerreiro não desiste, tem o sangue de vencedor. Mano, eu tô ligeiro, armado daquele jeito. Microfone me tem respeito, pois eu uso ele direito. Minha caneta vale tanto quanto a roupa e o talento. E quem tá criticando o que eu sou e o que eu tô fazendo? Eu sei que o rap me respeita e tá vendo. Afinidade é o que vale o veneno. Há mil anos eu tô no rap correndo, resgatando os guerreiros do gelo. Quem conhece até prefere o meu jeito. Respeito, você merece o respeito, até mais, merece o conceito sim. Vem os guerreiros que tem, quem vem, vem faz direito. É o efeito da história, quem está na memória. É bem melhor viver, bem melhor. Vem, família RZO e adversos gostei. DJ C é quem risca na perícia, é o time. É o time. Aquele cara que parado não ficou. Levantou, superou, deu troco. Tamo junto, não interessa o que for. É conosco os guerreiros loucos. Aquele cara que parado não ficou. Levantou, superou, deu troco. Tamo junto, não interessa o que for. É conosco os guerreiros loucos. Deus com nós, é Leão, Tom, função RHK, DJ Cia, Negrute, Guignone, toda a família. Calado, nego, Vando, Pichote, tamo pronto. Pronto pra mostrar que fica forte se juntando. É assim, eu não me desforço, é importante pra mim. Que fica registrado que é pra sempre existir. E tá no coração que é por se não persistir. Nitro G, lá do Partenon, Porto Alegre. Pros loucos de São Paulo que acreditam, mando salve. A coisa tá bem louca, apareceu até Tio Fresh. Vamos que é com nós, nossa missão é de resgate. Vamos superar, demorou. Cê vai ver o amor jogado uma folha. As emoção que vem sem escolha. Dá pra ver nada de longe. Vem só a saudade, até deselegante. Eu quero mesmo é que o amanhã vem de amor pra favela pra nós primeiro. Do céu, os anjos vai baixar, não é clipe, é verdade, pô, vamos provar. Hip hop não imob pra mente, é o terror suspense. Nosso valor sente vapor. É a cultura de rua, o veículo que mergulho de tudo. Com os vagabundo, tamo junto. Psicopata, rimador atua, pode crer. Fogo nego vando de Pirituba, SP, você vai ver, forte, hip hop em Porto Alegre. Rap rimando letra, escreve, adverso, salve, salve. Guerreiro, Nitro G, amizade fortalece como o universo. Segue assim, decidi. Sou eu mais uma vez, estou bem tranquilo. Espero que não se assuste, negro chuguinho, né? Eu não faço média, a vida não dá tela. Sempre vi o terror, não mudei, demorou no descanso. Bom, perdi minha metade, ostentação odeio. A cada passo dado, me sinto grande guerreiro. A banca sempre cresce, aqui é só os fortes. Preste atenção quando pensa em falar da gente. Pra aquele cara que parado não ficou. Levantou, superou, deu troco. Tamo junto, não interessa o que for. É conosco os guerreiros loucos. Pra aquele cara que parado não ficou. Levantou, superou, deu troco. Tamo junto, não interessa o que for. É conosco os guerreiros loucos. Eu quero ouvir os guerreiros persistentes. Malandragem grita, oh, tem que pôr fé. Os maloqueiros verdadeiros da ZO que representa, grita, oh, tem que pôr fé. Nitrodita ligeiro, chega aí, então simbora, grita, oh, tem que pôr fé. DJ Cia é da nossa companhia, então capricha, grita, oh, tem que pôr fé. E os irmãos que acreditam na união, então decola, grita, oh, tem que pôr fé. E os meus mano vagabundo que acredita no futuro, grita, oh, tem que pôr fé. Tem que pôr fé.